Eu comparo a vida do homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor. Seus dias curvados sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão. E vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Já fui um perdido pelo mundo afora. Eu não tinha paz nem consolação. Cheio de problemas, tão desanimado. Meu viver tristonho, triste em solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu. Tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu. Já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão. E vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar.